uma brasileira, uma forma inteira, Nada demais, nada através, uma légua e meia, uma brasa incendeia, Deixa o sal no mar, deixa eu tocar aquela canção. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time. Me trate como um candeeiro, somos do interior do milho. E esse ambição hei de cantar naquela canção. One more time, one more time, one more time, nada através, uma légua e meia, um abraço em cima.